da roseira, o galho da roseira, o galho da roseira, bela menino, galho da roseira. roseira, menino, o Caio da roseira. O Caio da roseira, o Caio da roseira. O Caio da roseira, bela menino, o Caio da roseira. O Caio da roseira, ela menino, o Caio da roseira.